não sabe samba. Que não sabe mexer no body body, que não sabe samba. Se sacode, que não sabe mexer no body body. Na Bahia tem um samba onde a gente fica tonto. No Ará tem uma dança que vai todo mundo torto, todo mundo torto. Tortinho, todo mundo torto. Vai torto, todo mundo torto. Tortinho, todo mundo torto. Vamos tremer! Todo mundo torto, tortinho, todo mundo torto. Vai torto, todo mundo torto, tortinho, todo mundo torto. Vamos embora! Morena do corpo de mola, embola, embola, embola. Morena do corpo de mola, embola, embola, embola. Vou sambar eu, vou sambar com essa menina. Vou samba, eu. Seu jeito faceiro me fascina. Vou samba, eu. Vou samba com essa menina. Vou samba, eu. Seu jeito faceiro me fascina. Samba no tirerê. Samba no tirerê, samba e. Samba no tirerê. Samba no tirerê, samba e. O araquedo é no tirerê, samba e. Olha no tirerê, samba e. Samba no tirerê. Olha no tirerê, sambaê. Olha no tirerê, sambaê. Samba no tirerê. Samba no tirerê, sambaê. Agora pare. Pegue no bumbum. Agora desce. Pegue no compasso. Agora pare. Pegue no bumbum. Agora desce. Pegue no compasso, pegue no bumbum, pegue no compasso, pegue no bumbum, pegue no compasso, pegue no bumbum, pegue no compasso, pegue no bumbum, pegue no compasso, pegue no bumbum, pegue no compasso, pegue no bumbum, pegue no compasso, pegue no bumbum, pegue no compasso.